Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. E aí, doutor Linguiça, vocês nem me avisam que nós estamos numa prova, caralho. Pois é, a prova é hoje e você está no Bocadinhas. Você está entrando naquele que vai ser o melhor dia da sua vida. Confia, acredita, as coisas boas acontecem, mano. Você só tem que esperar também um pouco. Às vezes eu acho você muito impaciente e isso vai acabar não te levando a lugar nenhum, tá ligado? Hoje, né, como é de praxe, estamos aqui mais uma vez pra agraciar sua manhã, sua tarde, sua noite, seja o horário que você estiver ouvindo isso aí, qual for da sua preferência, você que tá no seu transporte público, na sua atividade física matinal, a gente tá aqui pra te fazer feliz, e eu falo a gente porque eu não tô sozinho, e hoje eu tenho um convidado que é meu sonho gravar um Bocadinhas com ele já há um tempo, vocês podem não o conhecer, mas o nome dele é Matheus Stirmer, é um grande amigo meu. E hoje vocês vão dar risada nesse podcast aqui, viu? Calma, calma. Não vamos colocar a expectativa lá em cima, não. Vamos com calma. Pode colocar que eu garanto que vai ser coisa interessante aqui. Matheus, que inclusive a gente estava debatendo um tópico bastante intrigante, né? Que às vezes dá vontade de ter uma risada diferente, né? Todo mundo já quis ter uma risada diferente. Todo mundo já viu alguém dando risada e sentiu inveja, né? Falou, pô, eu especialmente que minha risada é meio patética, assim. Eu queria ter uma risada um pouco mais característica. Aquela risada que faz rir, sabe? Aquela risada que faz o rolê. A gente tá treinando novos tipos de risada aí. Eu tô com um problema que minha risada... Eu tenho vários tipos de risada durante a minha vida. E a minha risada que eu tô há alguns meses, ela não tem som nenhum. Então, a minha também. Eu só abro a boca. É assim, então, essa foi uma risada genuína. Eu tô rindo aqui, vocês não vão saber se eu estiver rindo ou não nesse podcast. E qual que é a risada que você tá pensando em adicionar? Eu tô querendo adicionar uma risada sonora. E eu tava ensaiando alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu tô nessa pira. Eu, por exemplo, agora tava rindo bastante disso, mas como minha risada é um lixo, vocês nunca vão saber. O que é péssimo pra quem faz podcast, né? Pô, eu queria ser tipo o Marcos Chiesa, tá ligado? Toda hora que eu visse alguma coisa minimamente engraçada, deve ser uma sensação. Tem essa risada? Eu nunca vi. Tem, mano, é o Bola do Pânico. Ah, é ele? Sim, pra caralho. Porra, é que eu não tenho intimidade com ele pra ficar chamando ele de apelido, né? Eu gosto de usar o nome original mesmo. Chiesa. E esse aqui é mais um daqueles Bocadinhas on the road, porque eu tô fazendo uma doideira agora da minha vida. Pintou uma oportunidade aí de eu ir ver o jogo do Brasil e Argentina, né? E eu tô falando isso instantes antes de uma tragédia acontecer. E eu não tô falando do meu carro cair do barranco, eu tô falando do Brasil tomar um sacode histórico, porque a gente tá diante aí de uma das piores seleções, a que eu vi em vida, provavelmente a pior, né? A mais... sem identidade, sem casca, sem brio, sem nada daquilo que a gente entendia por seleção brasileira, né, e país do futebol. Isso aí daqui a pouco vai virar lenda, daqui a pouco é aquele meme do velho todo caquético falando pro Neto, Brasil, país do futebol! E o Neto tá, vamos lá, vô, na hora de trocar a fralda, vambora. E é isso, né? Mas é ver o Messi jogar futebol uma vez na vida... Isso vai ser incrível, eu só tô animado pra isso. Pois é, importante. Eu não lembro a última vez que eu assisti um jogo de futebol na TV e nem... Mas nem precisa. Hoje em dia não tá valendo muito a pena. É, né? Mas assim, vou relembrar bem como é que é assistir um jogo de futebol. E... Um estilo. Pois é, última oportunidade provavelmente de ver o Messi jogar no Brasil, né? E perfeito. Bem no estádio do Maracanã. E coisas que acontecem. Puta, na minha vida. Vai ser incrível, né? Eu não tinha me tocado que vai ser incrível. Então, pois é, bastante interessante. E esse meu episódio vai falar um pouco sobre coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida. Aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida esses dias, que na verdade é extraordinária quando você vai no sentido da palavra, né? Mas é uma coisa que faz parte da vida de muita gente. Que eu fui fazer o exame da endoscopia, mano. Você já fez... Nunca fiz. Já teve essa experiência? Nunca fiz. Eu nunca tomei anestesia de nenhuma maneira, então, a não ser um dentista. É uma parada que é um pouco... né, você fica meio assim... E eu não sou exatamente uma pessoa que se dá muito bem com o laboratório, com o exame no geral, assim. Eu sou... Eu já dei muito show pra fazer exame de sangue. Eu acho um negócio um pouco problemático até hoje. Eu ouvi dizer em algum lugar que esse medo que o homem tem quase que de nascença, de agulha, assim, tem muito homem que tem medo de agulha. Dizem eu que isso muito. É uma herança genética do medo do homem de tomar lançada, tá ligado? Que tipo isso? Assim, a gente tem essa. Esse medo inerente de objetos pontiagudos, agulha inclusa, por conta da nossa dos nossos antepassados. Nossa. Eu não sei se isso tem algum fragmento de verdade, mas esse podcast é cheio de coisas que talvez sejam verdade. Talvez sejam mentira. E vamos se agarrar nessas possíveis verdades, até porque em pouco tempo, num futuro breve, a verdade vai ser só uma opinião, né? A gente está lidando com camadas de verdades aí que hoje em dia você navega na internet e não dá mais pra saber o que é verdade ou não. Tipo, as pessoas... Tem coisas que eu leio na internet e falo, mano, isso daqui é verdade, isso daqui é uma pegadinha, porque... Isso aqui é ironia. É, então, tem coisa que parece muito pegadinha, mas não é. E aí eu falo, mano, será que eu que tô sendo bobo, tô caindo na ironia subversiva, automotiva, Talibã 2, reversa... Hipocondríaca. É, mano, e o meu discernimento pra ironia na internet é péssimo. E eu raramente sei quando é verdade uma parada, quando é fake news. E eu caio em várias. E eu sou taxado de tolo algumas vezes. É. Por levar umas meias verdades pra frente aí. Então, tem muita coisa que parece que é zoeira e não é. E tem muita coisa que não parece que é zoeira e por algum motivo é. Mas. Sim. É. Por que eu tava falando isso mesmo? Ah, é. Porque... Lança e agulhada no braço. Então, e aí eu fui fazer o exame da endoscopia. E... Lança e agulhada no braço. Lança começamos de flecha, bem, começamos galera. Bem. Quem me segue no Instagram viu que eu gravei um vídeo, eu documentei tudo. Porque eu tava com bastante... Eu tava com bastante receio antes, né? Eu tava bem ansioso, assim, porque essa parada de fazer exame já me deixa ansioso por si só. Desde o exame mais simples, assim, tipo, só de ter que sair de casa e ir num laboratório, eu já fico meio esquisito. Enfim, não é uma parada que eu curto muito. Você ia falar algo? Não, é porque eu ia falar que eu não lembro a última vez que eu fui num laboratório, na última vez que eu fiquei ansioso pra fazer alguma coisa médica. Assim. Você não é de fazer o check-up? Não sou de fazer o check-up. Não tem porquê, né? Time que tá ganhando, não tem pra que mexer, né? Não tem pra que mexer. Isso é meio perigoso. Quanto porque... não aparecer vomitando sangue pra mim, não tem nenhum motivo pra ir no médico. Exato, exato. Espero que... E é igual o Marcelo, ele acordou vomitando sangue e ele falou, vou esperar uma semaninha, se não passar... Perfeito. Aí eu vejo o que faz. Espero que a galera que eu tô ficando não ouça isso, porque senão vai ser meio preocupante. Tem uma galera que você tá ficando aí. Sabia que eu não... A mulherada aí. Fazendo check-up. A mulherada. A mulherada aí, que por... fica com o Matheus aí, ó. Exato. É tudo brincadeira aqui, é tá? A ironia. Brincadeira, foi isso, bora se fingir. Até porque não tem por que você fazer um exame se você pelo menos tá se relacionando com uma pessoa que faz os exames dela, né? Porque aí você vê o seu resultado através do exame dela. Eu sou um cara que confia nas pessoas. Eu falo assim, eu tô confiando, você tá ali que ela faz, não tem por que então, me preocupar. Exatamente, aliás, não existe prova de confiança maior do que essa. Você. Então vai aí um recado pra quem eu tô ficando. Nem vai olhar se você tá, com você tá tudo certo, porque você confia tanto na pessoa, exato, que você tá, que você sabe que se ela tá bem, você tá bem. Exato, exato. Então vai aí um recado pra quem eu tô ficando, espero que você seja fácil de ficar, porque eu não tô. Se não tiver, já vai lá, dá aquele sífilis, HIV, hepatite. Isso. E é bom que é um é pra todas já. Então, né? Pois é. Faz uma aí, me avisa. Pois é. Pega aquela que você tem um contato mais profundo. Ou a última, né? Ou a última. Já vai dar o meu resultado. Exato. E então. Aí eu fui fazer a endoscopia. Aí. É, a endoscopia, ela é um exame que, pra quem não sabe, você enfia. Você não, né? Você não faz nada. Mas o examinador encarregado, ele enfia um tubo na sua garganta pra fazer um exame ali do seu trato digestivo inicial ali, né? Seu esôfago, sua laringe, seu estômago, pra detectar possíveis patologias. Você fez porque você tava preocupado com alguma coisa? Gastrite, úlcera, essas paradas assim, sabe? Eu fiz porque, cara, eu tenho um problema que tá me acompanhando aí já há algum tempo, que eu tenho o trato respiratório um pouco fodido. Sabe, eu tô sempre com acúmulo de secreção nasal, famoso catarro, pigarro, que é uma parada que me incomoda muito e assim, já me incomodaria normalmente. Mas como eu uso muito a minha voz, tô sempre... Se vocês repararem aí nos últimos bocadinhos, vocês não vão reparar nisso, né? Mas vocês podem identificar que eu tenho um certo... o tempo todo, que é porque eu tô o tempo todo agonizando com uma placa de catarro na minha garganta. É um famoso catarro de porra que não desce, já diria a poeta Valesca Popozuda, que inclusive merece um abraço e um beijo aqui. Tô mandando pra ela, se estiver nos ouvindo aí, nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando, que essa mensagem chegue até você em segurança, certo? E enfim, aí eu até cheguei aí num otorrinolaringologista, que, cara, esse meu problema é um negócio que é aquela parada que é meio cinzenta, assim, porque você não tem como ter um diagnóstico exato do que é se você não cavucar muito. E o tratamento, ele é meio relativo, assim, sabe? Você chega no médico e ele fala assim, então, você tem que, né, melhorar a sua alimentação, dar uma reduzida em alimentos gordurosos. Você tá dormindo bem? Você tá muito estressado? Você tá, tipo, lógico, você caralho, porra, antes? Mas tudo isso, todo mundo tem isso, cara. Sim. E eu não sou pessoa... isso antes do exame ou depois? Antes do exame. Perfeito. É, e aí eu fiz aquele... nasofaringoloscopia, sei lá, é um nome assim, que o cara enfia uma câmerazinha no seu nariz, esse você faz acordado mesmo. Assim, não é a coisa mais agradável do mundo, mas não é nada demais também. Um teste de Covid ali, é, um pouco tipo, mais aprofundado. Tipo isso. E aí ele constatou que eu tenho um desvio de septo fudido, eu tenho adenoide, eu tenho as amígdalas do tamanho de uma bolinha de tênis, cada uma, né? E eu tenho refluxo. Meu Deus. Que é a... as coisas que você ingere, elas voltam, né? E aí você fica com aquele... sabe, aquele inclusive, soluço. Mais tarde nesse dia, você constatou isso com... de fato, né? O quê? Mais tarde, nesse mesmo dia aí do seu exame, você constatou mesmo o seu refluxo ali. Sim. De cara. É, exato. Vocês vão entender por quê, né? Sim, já vou contar. E aí, né, eu fiz esse primeiro exame aí e deu tudo isso aí lá no... no laudo, né? E eu falei, porra, mano, tipo, eu penso em fazer esse negócio da cirurgia das amígdalas aí. Com certeza deve ter alguém ouvindo que já passou por isso, porque é uma cirurgia até que comum, principalmente pra quem tem amígdalas grandes, porque quem tem amígdala grande sabe que ter amidalite é o equivalente a estar deitado no leito de morte, assim. Você já não teve? Tenho, mano. Eu não tenho. Cara, eu tenho problemas com a minha garganta. Eu constato que eu sou uma pessoa muito saudável pelo tanto de... quão poucas vezes que eu tive amidalite na vida. Tipo, acho que a última vez que eu tive eu era uma criança. E eu tenho as amígdalas muito grandes. Então, assim, qualquer infecção na minha garganta, eu fico de cama. Eu não consigo levantar. Mas a última vez que isso aconteceu, você era criança. É, eu tinha uns 12 anos. Você tem uma certa sorte aí, né? Então, eu tenho imunidade. Perfeito. E fé em Cristo. Exato. Enquanto você chama de sorte, eu tenho uma outra definição. Jesus Cristo. E é um negócio que é assim, mano, é de tomar Bezetacil e eu prefiro, mano, acho que tomar um tiro no pé do que tomar Bezetacil. É a coisa mais horrível do mundo. É um líquido que ele vai cavucando espaço dentro de você pela sua bunda, assim, é uma dor que te deixa tonto. Todas as vezes que eu tomei Bezetacil, eu passei mal, mano. Você já tomou? Já, mas eu era muito criança. Mas eu tomava com frequência. Quando eu era criança, eu tinha muitos problemas. E aí eu acho que eu fiquei imune a tudo. A minha tia, ela tinha uma... cara, não lembro o que que era. Que ela tinha uma parada quando ela era criança também, que ela tomava Bezetacil todo mês. Meu Deus. Não sei se era todo mês ou toda semana, eu acho que era todo mês. Eu acho que isso é... equivalente, assim, sei lá, hemodiálise. Porque, é, mano, porque não é. É horrível, né, Bezenta. É benza. Benza. Perfeito. Carregando aí a penicilina, nosso primeiro antibiótico que revolucionou o planeta. Eu acho que, né? Coisas que talvez sejam verdade. A penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto pelo homem. Aí eu fui fazer endoscopia. E aí? Mano, e aí então, eu tô com essa porra aí, e é isso, tipo assim, mano, faz, se alimenta melhor, pode ser também isso, pode ser que você tá ansioso, pode ser que... eu falo, mano, pelo amor de Deus, me dá um remédio, né? Que isso passa, tá ligado? Como Sim. que eu não tenho como ter um feedback instantâneo se tá melhorando ou não, só pelo melhorar da minha alimentação, mas aí melhora em quanto tempo, sabe? Não tem, não é nada exato, assim, isso me deixa um pouco faz tempo, né? Louco. Cara, eu tô... há mais de 2 anos com essa parada, tá ligado? Você vai me ver reclamando de quando eu gravei o 2021 em uma música, que eu não conseguia gravar porque eu tava fanho e gripado. Hoje eu pareço ter, né, depois de ter feito também uma turnê de 1 ano e meio de shows, tocado 65 vezes pra um público. Caralho, achei que a benga mole ia me pegar. Então, parece que eu aprendi, eu encontrei um jeito de viver com isso. Mas eu não quero, sabe? Eu sinto que eu... Pô, principalmente pra cantar, essa parada me limita muito. Tipo, eu acho que até no estudo de canto, assim, é uma parada que me... Você tem preparador vocal nos shows? Não, mano. Não? Eu não sou gay? Que isso. Que isso. E ainda assim, você conseguiu passar essa turnê? Teve algum dia que ficou impraticável a tua garganta? Cara, eu tive muita... Então, esse negócio... Eu fico muito rouco. Tipo assim, se eu gravo 2 bocadinhas seguidas, você vai ver que minha voz já vai começar a falhar. E não é porque eu tô falando errado, é por causa dessa... Você sabe o motivo disso? Porque eu, quando eu era mais novo, eu tinha muita rouquidão e eu fui num fono, audiólogo, eu descobri que eu tinha um calo. E esse calo, ele existe ainda na minha garganta, então eu também tenho esse problema com rouquidão. Então, pode ter isso, tem um lance da fenda também, né, que você pode ter uma fenda nas cordas vocais. Sim. É, então eu tô, mano, estamos investigando, né, mas tudo gira em torno dessa mesma patologia aí. Enfim, uma bosta, né? Terrível. Eu queria fazer a cirurgia das amígdalas, só que, cara, eu acho que eu vou me matar na recuperação. Por quê? Eu acho que eu sou capaz de tirar minha própria vida, porque parece ser o inferno, mano. Por quê? O inferno. Tipo assim, é 1 mês da sua garganta doendo, assim, ó, de você não conseguir engolir saliva. Você não consegue comer nada. Nada quente. Imagina, mano, eu sou uma pessoa que eu fico muito estressado se eu não me alimento direito. Eu vou ficar insuportável. E beleza, mano, depois de 1 mês vai ter passado, mas vão ser eternos 30 dias de agonia e sofrimento e pensamentos suicidas. E a dor de garganta, pra quando você não consegue engolir, é uma das piores dores que tem. É, mano, tá ligado? Você não consegue engolir. Imagina a sua garganta com aquele... Não conseguir se alimentar. A cicatrização, tipo, mano, sua garganta tá machucada porque você arrancou 2 bolas da sua garganta, lá ele 1000 vezes. Bolas de 20 centímetros com as suas. Pois é. Da garganta. Então, mano, eu queria, mano, fazer toda essa cirurgia. Cirurgia do desvio de septo, da adenoide. Mas faz tudo, você vai fazer, faz tudo. Da amígdala, já meto uma rinoplastia, já saio de lá já bonito pra caralho. Isso. Nossa senhora. Já mete um peeling de fenol. Já viu o que é isso? O que, que é isso? É um novo peeling que tá tendo aí. Minha mãe tava me contando esses dias que você tava falando de recuperação. Parece a recuperação mais insana já criada pelo ser humano. Porque é um peeling que queima toda a sua cara. E a recuperação você... Ah, tá. Tipo assim, você... Peeling. Tipo, peeling. Da pele. É, exato. É um procedimento estético. E você fica com a cara inteira queimada por dias. Acho que a recuperação dura 2 meses. Assim, é um negócio ridículo. Nossa, que legal. Bora fazer qualquer hora, só pra ver. É, peeling é muito louco, né, mano? O Michael Jackson fez até uma música em homenagem ao procedimento. Sim, já. Peeling. Não. E aí eu fui fazer endoscopia, né? Que eu tava falando lá. Né? Sim. E, porra, não tem como você... Você que não é acostumado com esse lance de, tipo, deitar numa maca e te apagarem, é um negócio que você fica um pouco meio pá, né? Situação de meio pá. E aí eu já falei, mano, eu vou me gravar e eu vou documentar toda essa porra aqui. E eu quero ver como é que vai ser. E aí quando eu fico nervoso, eu começo a fazer muita piada, né? Aí eu já cheguei lá, aí o recepcionista falou... Eu até contei isso no vídeo que eu postei lá. Que o recepcionista falou... Você não... Como é que você sai de casa? Você não tem medo de ser reconhecido saindo de casa? Eu falei, amigão, medo eu tenho de ficar sem o que comer em casa. Aí ele deu uma risadinha assim e falou, é verdade, né? Tipo, ele começou a refletir, ó lá, porra do meu refluxo, tô arrotando à toa aqui. Nossa, quando eu ia cantar, mano, eu fico abrindo parênteses no meio dos assuntos, né? Mas quando eu ia cantar em show, tinha várias horas que, mano, falava, mano, eu não vou conseguir cantar esse verso porque eu preciso arrotar. Eu tenho muito problema com arroto também, mano, muito. Enfim. Eu não percebo. É, então, é loucura. Aí, beleza, né, eu fui lá pro... Aí você começa a assinar aqueles monte de termo lá, né, que os caras falam, ó, se você morrer, morreu, hein. Não vem processar, não, se você morrer, morreu. E, mano, eu não sei se eu li errado, mas eles me deram o fentanil, tá ligado? Não. fentanil, aquele opioide que os caras usam, tipo, droga... Droga pesada. Assim, que dá overdose pra caralho. É tipo uma... Tipo uma morfina fundida. Isso. Não tava ligado. Enfim, mano, aí... Como é que é a brisa? Cara, eu sei que, tipo, na hora que eles me botaram na maca lá, e, tipo, primeiro a mulher me deu um potinho de Luftal pra eu tomar. Ela falou, ó, vira isso aqui. Tem um lance que você tá em jejum de 12 horas sem ingerir nada. Você não pode nem tomar água. Isso aí já me deixa um pouco estressado e ansioso e enjoado e propenso a um desmaio, né? E aí ela me deu esse negócio de Luftal. Eu falei, moça, não vai atrapalhar o jejum? Ela falou, não, pode tomar. Isso é pra liberar os gases que estão em você. Eu falei, caramba, a mulher tá me dando um negócio pra eu tomar e me peidar inteiro na frente dela, mano. Enquanto estou drogado, é, sem então, filtro. Os caras vão ver eu apagado com a boca aberta numa maca me peidando inteiro. Me peidando e arrotando. Maravilhoso. Igual um cadáver, né, mano? Igual é um cadáver. Igual um cadáver. Ou igual morto, meus amigos no final de semana. Morto, liberando todos os gases de dentro do corpo. Se cagando, se peidando inteiro. E aí eu tomei a porra do Luftal e fui lá pra maca e me botaram lá. E é tipo assim, eu fui meio... Eu queria ter sido tratado com um pouco mais de carinho, não vou mentir. Parece que os caras estavam numa linha de produção lá, tipo, eles sabem, vai logo, mano, vai. Não tem muita atenção. Eu cheguei lá, os caras já começaram, ó, vou espirrar um negócio na sua boca aqui, ó, botar isso aqui no seu nariz, incomoda, tá? A moça falou assim. E não, sem, não esperava resposta alguma. É, não, já só, nem... Só comunicado. Eu nem respondi, ela já emendava outra informação já na minha cara. E eu começando a bater aquele... Aquele princípio de pânico, sabe? Que você começa... Quero que me queiram. Minha mãe tá longe. Caralho, véio. E aí colocaram um negócio no meu nariz, que fica um oxigenador lá, que sei lá se tem algum cheirinho que me faz desmaiar mais rápido, sei lá. Começou a espirrar um negócio amargo na minha garganta. Já era isso, fentanil? Mano, não sei. Fentanil injetado. Porque me colocaram um acesso também na veia, né? Eu não sei se eles... Pode estar ali, né? Botaram algo na veia. Sei lá, mano. Entendi. Meu conhecimento... farmacêutico é um pouco limitado. A próxima coisa que eu lembro é que eu tô dentro de um Uber e minha mãe tá do meu lado. E aí o Uber tá falando umas coisas pra minha mãe, assim, ele tá contando uns negócios da vida dele. Ele era muito simpático, mano. Muito querido, assim, sabe? Falando umas paradas. E bem você gentil. Você saindo de uma brisa pesada. E eu assim, tipo, meio dormindo, meio acordado, assim, pescando algumas coisas que ele falava. Só sei que, mano, eu olhei assim onde eu tava em algum momento e eu tava muito perto de casa. Eu tava, tipo, a uns 200 metros. Puta que pariu. Só que aí veio aquele sinal que o corpo dá, que, mano, não vai dar, tá ligado? E nesse momento eu só, mano, eu passei a mão na mão da minha mãe, assim, tipo, meio que chamando ela. Ai, que horrível. Aí ela olhou pra mim e eu fiz só um sinal de não com a cabeça, assim, ó, tipo... Aí ela já entendeu, ela falou, moço, tem como você parar o carro? Ele parou o carro no meio da rua... Eu abri a porta e vomitei um folhado. Mas você conseguiu abrir a porta. Eu abri a porta e vomitei um folhado. Eu vomitei um folhado, inteiro. Mano. E aí começou a vir memórias na minha cabeça. Eu falei, caralho. Eu comi um folhado. Ah, perfeito. Porque você tava em jejum, né? Sim. Você não se lembra de comer esse folhado. Não. Porque foi depois da endoscopia. E, mano, o folhado, ele saiu íntegro de mim de uma forma que dava pra embalar e comer de novo. Comer de noite. De noite. Eu só não fiz isso porque ele caiu no asfalto. E eu tenho nojo de pombo. Se ele cair na tua mão ali, filho. Na moral, se eu soubesse que ele ia sair tão inteiro, eu tinha vomitado na minha mão. E eu falei, nossa, mano, vomitando no Uber de novo, cara. E aí, tipo assim, eu abri a porta porque eu não queria correr o risco de sujar a porta do cara, tá ligado? Eu não ia abrir a janela, eu abri a porta, mano. E não sujou. Eu sujei um pouquinho, sabe? O caminho do vômito pegou um pouquinho no carro. Só que aí eu, mais uma vez, peguei a minha camiseta e dei aquele léu. E tipo, mano, nem dei pala que sujei o carro do cara. E assim, espero que não tenha ficado cheiro nem... Porque eu limpei bem com a minha camiseta. Ah, mas ali o moço não tinha como não ser compreensível, né? Então, e ele tava sendo super legal, assim. Até quando eu vomitei, ele falou... Minha mãe explicou. Não, ele fez endoscopia. E eu tava ruim, mano. Eu tava zoado. E aí, essa é a minha primeira lembrança. E aí, depois... Aí eu cheguei em casa, fui dormir, né? Porque... Eu sei que eu fui dormir porque eu acordei. Porque a minha lembrança é essa no Uber que eu vomitei, que acho que o meu corpo falou... Toma controle aí, mano. Você precisa vomitar. E aí, depois, quando eu... Acordei de novo em casa, assim. E aí eu acordei e eu vi que eu tinha postado um vídeo no Instagram. Vários vídeos, né? Então, eu postei um compilado, né? Eu editei um vídeo, isso? Meu Deus. E postei e eu não lembrava, mano. Meu Deus. Naquilo ali, tudo que eu falei pra enfermeira ali, que eu tem uma parte do vídeo, se você não assistiu, vai lá no meu Instagram que tá lá no postei com o Reels, que eu falava pra enfermeira, ah, eu falei não sei o quê, daí ela falou, falou, lá na maca. Aí eu, ah, então eu tava passando vergonha, né? Tava passando vergonha. Agora, o que que é isso aí que eu falei? Eu não faço a menor ideia. Eu não lembro de ter falado isso pra ela. Eu não lembro do rosto da pessoa que eu tava falando isso. Eu lembro da moça que me deu o Luftal, porque aí foi antes de eu tomar os bagulho. Foi tipo um sonho. Cara, é... Mas eu vi esses vídeos, boa parte deles, e eu fiquei um pouco impressionado quando eu soube que você não lembrava essas paradas, que você tava realmente muito pra lá do louco de fentanil. Aham. Porque você tem uma capacidade de discernimento, então, muito aguçada ainda. É um piloto automático. Você postou uns vídeos interessantes pra caralho, eu achei o bico. Pois é, eu tava falando coisa com coisa. É, né? Então. Exato. Tipo, isso tem um. Me deixa um pouco impressionado. Tem um momento do vídeo que minha mãe fala: o Lucas vai fazer a colonoscopia. Daí eu falo assim pra ela: que é o quê, rapaz? Eu sou espada. Eu falo, mano, quando que eu falei porra, isso, velho? Eu não lembro essa porra. Pô, muito bom, mano. Geralmente, sei lá, imaginava um louco de fentanil babando e falando nada com nada. Então, e essa foi a minha experiência com a endoscopia. E é legal porque você tá meio... Eu tenho alguns flashes rápidos, assim, de depois. E é uma sensação boa, sabe? Tipo, tá drogado mesmo, assim, uhum, né? Uhum. Você tá meio... Eu não sei, mas imagino que deve ser maluco. Os caras falam que é bom. Não, deve ser, né? Pra ter tanta gente na rua por causa de droga, deve ser bom. Deve ser uma doideira. É, eu tenho uma amiga minha que já tomou morfina, assim, em casa, né? Porque, enfim, a mãe dela tinha uns problemas lá e ela teve um... Ela quebrou o pé. E aí ela tomou morfina que tinha em casa. Lá na morfina da mãe. E ela falou que é muito gostoso, assim. Tipo, você fica... Então é, não quero incentivar ninguém a usar drogas, né? Mas pois é, os vícios existem por um motivo. O Matheus tá aqui com a gente hoje, ele tem algumas histórias bem interessantes e uma de hoje que ele ia me contar e falou, mano, você não sabe o que aconteceu comigo no Uber. E eu falei, eu não sei e eu não vou saber. Até a gente começar a gravar. Ele então, Matheus, no Bocadinhas. É o momento. É agora. Então, mano, esse final de semana. Final de semana passado, na verdade. Eu vivi uma história curiosa no Uber aí. Eu tava voltando meio de madrugada com uns amigos no Uber e eu tava no banco da frente. E eu via que o Uber tava um pouco acelerado, assim. Ele tava meio ligadão. E a gente tava na Marginal Pinheiros e ele foi fechado. Uma saveirinha. Fechou ele, como a gente tá aqui, ela entrou. Só que essa saveira, ela tava com uma carrocinha atrás, engatada. Aham. Uhum. E eu acho que provavelmente o cara esqueceu da carrocinha. Aham. Uhum. E a carrocinha veio com tudo pra cima da gente. E, tipo assim, por muito pouco, a gente não, né, não bateu o carro. O cara desfiou, ele foi ágil. Mas ele ficou muito puto, mano. Instantaneamente, assim. Ele meteu uma quarta marcha ali e acelerou. Tipo assim, ultrapassou o cara e falou, vou fazer esse cara parar. E tentou fazer um passageiro no Uber. Com passageiros no Uber. Eu vou fazer esse cara parar. E aí alcançou ele, né? Aconteceu coisas ali que ele teve que desviar. Ele chegou do lado da saveirinha, abriu meu vidro aqui. Com você no... Comigo no passageiro. Ele abriu o meu vidro. Passando por você, com você no meio da tiroteia. Exato. E aí ele... Mão na frente do meu rosto, assim, sinalizando pro cara baixar o vidro dele. E eu já meio puto, assim, meio bravo, meio tipo, minha segurança em risco. Porra, ali. Mas lógico. O cara vai se metendo num tiroteio comigo aqui do lado. E falando, eu vou fazer esse cara parar. E aí o cara não abaixou nada o vidro. Eles tiveram que sair um do lado do outro ali por causa do trânsito. E ele falou, não, eu vou fazer esse cara parar. E ele me olhou e fala, tem gente que merece levar uma bala na cabeça. E eu... Querendo chegar em casa só. Cara, como que é possível isso, cara? Como que um Uber faz isso? Tipo assim, eu não entendo essa pessoa que a raiva dela não abaixa, tá ligado? Sim, mano. Ela sim. Leva, ela mantém linearmente o nível de raiva dela, exato. Assim, tipo... E ele teve alguns segundos ali pra raciocinar, né? Tipo, exato. Beleza, passou a adrenalina. Dá esfriadas, fala, pô, nada a ver, vou embora. Não, viajei. Não aconteceu isso. Ele teve um minuto ali pra raciocinar. E ele continua na perseguição. Firme. E aí eu, puta, aí eu fechei o meu vidro, né? Quando saiu do lado do cara, eu fechei o meu vidro de novo, que ele tinha abrido. E aí, no que eu fechei o meu vidro, ele abaixou de novo. Tipo assim, virou uma... Deu, puta, uma disputa, desisti, de, né? Uma disputa de fechar vidro. Mas eu desisti e falei, mano, se esse cara ele para o carro, eu vou falar, mano, me deixa aqui que eu, né, aqui eu sigo o meu rumo. Só que você tava na marginal, né? Na marginal. Só que eu também fiquei meio com medo do cara, né? Que se eu falo alguma coisa ali, ele já... Eu quero descer. Agora você vai comigo. Você também merece bala. Não, sei lá, o cara me colocou. Eu imagino que esse cara, não sei, né? Fiquei com medo que ele tivesse armado ali, porque ele tava muito corajoso. E aí, chegou num semáforo. E tava ali essa veira, essa parada no semáforo. E ele encostou do lado. Eu falei, puta, é agora, tiro. É hora do tiro. Aí ele abaixou, meu vídeo já tava abaixado nessa altura. Ele de novo sinalizou pro cara abaixar. Você já tinha desistido? O cara abaixou. Eu acho que quando o cara abaixou e eu vi que era um senhor de idade, eu acho que ele nem tinha visto o que tava acontecendo até então, entendeu? Uh-huh. Tipo, ele tava nem fugindo, se deu conta, sem querer da morte. E aí ele, era um senhor de idade, me olhou pra mim. Aí eu já meio que, puta, colocando, você já me encostando, você... até querendo entrar no banco. Eu queria virar o banco. Ele olhou pra você e falou: amigo, você vai deixar? Não, eu não sabia o que fazer, né? E aí o cara: você viu o que você fez ali? Você viu o que você fez ali? Se você encosta em mim, a conversa é outra. E aí eu falei, puta, agora fudeu, né? E aí o cara muito bravo. Ainda. Ele não se intimidou. Sem descer um pouquinho da barrinha, assim. Ele não se intimidou com a inocência do velho. Ele ficou... Um velho todo fofinho. É, um velho todo fofo, com uma mulher do lado. E aí, enfim, foi isso. Cara, é muito engraçado essas pessoas que elas não conseguem controlar o próprio ódio, assim. Parece o ser humano indo de volta pro macaco mesmo. Assim, né, pô, ancestral em comum que a gente tem com o macaco, né? Que a gente não veio do macaco, porque senão como é que tem macaco no mundo ainda? Mas... A gente veio de Adão e Eva, né? Eles estão aí pra isso. Os dois. E... Cara, tipo, ele meu falou casal. Que... Meu casal, Adão e Ivo. Ele falou que se batesse nele, a conversa ia ser outra. É isso. Mas por que só se batesse? Porque, assim, a imprudência do velho, ela foi cometida de qualquer jeito. Certo? Exato. Você, porque, pra mim, uma tentativa de assassinato frustrada e um assassinato são quase tão graves um quanto o outro. Porque do lado do crime cometido, é, mas sabe? Vendo como um crime, né? Mas vendo como uma imprudência, um acidente mesmo, não faz muito sentido. Mas por que que se ele tivesse batido não seria um acidente ainda assim? Tipo, por que que a conversa ia ser outra? A conversa tinha que ser a mesma, esse velho tinha que se fuder. É, exato. Eu fiquei com medo ali que ele me colocou 5 estrelas pro Uber. Que ele fala, pega o 38 do porta-luva. E eu não vou saber dizer não, eu tenho uma dificuldade em dizer não. Se eu pego o 38 do porta-luva ali, eu tenho que matar o velho. Já tá com o negócio na mão, né? É, eu não vou saber dizer não pro cara ali. Eu vou ter que, mano, desculpa, velho. Pau. Igual o Jesse matando igual o Jesse. O outro cientista lá. Sim, o Gus, não, o... Não, eu sei lá, o Bale, né? Bale, é. Gale, acho Christian que é Christian Bale. Acho que é Gale o nome é, dele, o né? Gale, puta, é. Uma das cenas que eu mais chorei das histórias dos seriados. Eu chorei mais quando mas é foda, o né? Menininho morre e o Jesse tinha que assistir do carro. É foda também. É foda pra caralho. Mas você tá nessa situação, você mas tá sim. com 38 apontado pro rosto de um velho inocente, né? Porque e ele o até, Uber ali, né? Ele até cometeu a imprudência, mas não tem vítima, né? Exato. Porque o bagulho não bateu no carro. E eu não ia colocar em risco a minha nota no Uber ali. Exato. Eu não ia deixar o Uber bravo comigo. E eu você... Então... E se você não mata o velho, você acaba tendo uma... E aí você tem que matar a mulher dele também, porque senão sim. você vai ter uma testemunha de um crime hediondo. E levar a saveira dele pra algum lugar, né? E a maioria dos crimes no Brasil não são resolvidos. Então se você mata o velho ali, provavelmente ninguém nunca ia saber. Sim, exato. Me perdi num meme aqui. Acabei vendo um meme. Acabei aqui, me distraindo. Mas aí foi isso. E não foi só isso, né? Porque seguindo ali, o semáforo abriu, o Uber olha pra mim e ele fala: cara, e o que me deixa louco não é o risco que ele colocou no meu carro, não é a batida no carro. Foda-se o carro. Foda-se o carro. O que me preocupa é a segurança do meu passageiro. Com certeza. E aí quando ele me fala isso, eu olho pra ele e eu falo: mano, eu não falo nada porque eu já tava muito triste, com muita raiva desse Uber. Mas ele teve a coragem de falar isso pra mim, que ele tava preocupado com a minha segurança, depois de me colocar em risco né? Se não é um velho e é um cara armado, ali eu levo um tiro no rosto de graça. Pois é, mano. É, por mais que eu tenha sido exposto a momentos de ódio extremo, cara, é o tanto de radar. Eu tenha sido exposto a momentos de ódio extremo, indomável no trânsito, e isso acontece com uma certa frequência, sempre tem aquele clipezinho do Excel que aparece na minha cabeça, assim. Lembra o clipezinho do Excel? Que ele vem pra te dar uma dica? Sim. Que ele fala, esse cara pode estar armado e te dar um tiro, pô! Sim, sim, então, exato. Então eu sempre, mano, eu já vou... Nossa, esse já cara... Já vem esse de consciência, né? Ele merece ouvir, ele merece, filha da puta, motoqueiro do caralho! Eu falo, mano, talvez esse cara não tenha nada a perder. Exato. Eu penso nas minhas irmãs, na minha e mãe. E você bota o pé passa no freio, aquele, passa aqueles... PowerPoint na minha cabeça, rapidinho. Sim. Assim, com uma musiquinha. Sim. De fundo, eu falo, mano, de repente dá pra engolir mais um sapo aqui? Isso. Exato. E o homem no trânsito é um perigo, né, mano? Pois é. Tipo assim, parece é uma que é fera instintivo, que caminha. É, né, é, mano? É puro instinto, não tem racional. Eu, me pega um pouco esse lance do... Ah, levei uma fechada aqui. Todo mundo é borderline. No... É, exato. No trânsito todo mundo tem borderline. Essa vontade de olhar, né? Tipo, o cara te fechou, você quer passar ele e olhar quem é. Por quê, né? Eu não quero saber quem me fechou. Eu quero uma cara, eu não quero eu não quero quid. Eu quero um rosto pra ter ódio. Eu não quero ter ódio de um quid. Eu já tenho ódio do quid, naturalmente. Sim. É sempre um quid, né, mano? É. Você vê um quid na rua e ele tá fazendo merda. Exato. É tão verdade quanto o medo de agulha do homem. Isso. E também aqui a gente trabalha com ciências exatas, com dados exatos. Científicos, com fontes bibliográficas e tudo mais. E já que a gente está falando de histórias extraordinárias, você me falou da sua nota do Uber. Eu sei que não era a sua nota, porque Uber você não tem. Exato. Uma vez eu estava com o Matheus numa lanchonete, não tanto tempo atrás, porque não era uma coisa que eu ficava exatamente reparando, né? Mas eu vi que ele tava pedindo um 99 pra casa dele. E sem fazer propaganda pra nenhum dos dois lados, assim. Mas eu, curiosamente, perguntei. Mano, você não pede um Uber? Parece muito uma propaganda, né? Mas não é. E aí ele ficou meio tímido, assim. Tava com mais uma amiga nossa na mesa. E ela começou a rir. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo? É uma palavra sensível? É Uber é nome da ex dele? Ele não gosta de falar? Aí... Ela falou, conta pra eles, porque você não pode pegar Uber. A ex dele virou Uber e ele não quer ter a chance de encontrar ela. A ex dele virou Uber lá no Paraná, ele não quer correr o risco. Se isso acontecesse, eu ia pedir Uber todo dia, então. Mesmo só pra ver quem vem. Então, ficar pedindo e cancelando, exato. Pagando todas as taxas pra ver se ela volta. Ela. E aí o Matheus falou, então, na verdade, eu fui banido do Uber. É, não é uma opção... Eu não pedi Uber, não é uma opção. Eu não tenho a autorização de ter um Uber mais. Não, acho que primeiro você falou, eu gosto do 99. Vambora. Qual que é o problema do 99? Aí ela começou a rir, você falou que foi banido. É, eu fui banido do Uber. Eu falei, caralho, banido do Uber. Acho que eu nunca encontrei alguém que foi banido do Uber. É mesmo? O que é que você fez? Então... É, na verdade não é bem o que eu fiz, assim. Mas eu fui banido do Uber, hoje minhas opções são o 99 e o InDriver. E o InDriver ele não tem uma reputação muito, muito boa, né? E o táxi. Mas eu fui banido do Uber, cara, e tem 5 anos já que eu sou banido do Uber, foi em 2018. Os caras estão firmes na decisão deles. Eles não abrem mão. Na verdade faz mais de um ano que eu não tento um cadastro novo aí, vai que expirou, né, essa... É, inclusive fica o apelo aí, você que trabalha na Uber... Libera ou meu nome aí, porra. Você que é um Uber e tá no grupo do Uber, do WhatsApp, vamos fazer um apelo aí, fazer um abaixo-assinado aí. Que é a história do menino que é de partir o coração, vocês vão ouvir agora. Mas é isso, 5 anos atrás eu tava com um amigo meu, e em Curitiba, foi isso, a gente tava saindo numa festa, de madrugada... E a gente tava ali na rua, eu lembro que eu tava, né, como todo homem, fazendo um xixi numa árvore ali. E aí, quando eu termino meu xixi, eu tô caminhando na calçada com esse meu amigo, sou abordado por um casal de madrugada. Um casal boa pinta, um casal de gente boa, e o cara falou, mano, acabou aqui minha bateria e eu preciso ir pra casa. Você teria como pedir um Uber pra mim? do seu Uber aí. É, minha casa é pertinho, logo acaba a corrida. Logo, né, logo acaba a minha corrida e você consegue pedir o seu Uber aí. E eu tinha acabado de sair da festa, eu queria comer, a gente tava na frente de um complexozinho de lanche ali. E eu ia comer, então eu não tava com pressa pra ir embora. E eu, na minha toda boa vontade também, já vocês sabem que eu não sei dizer não, falei claro. Você pegou até o 38 no Portalupo pra dar um tiro num velho, né? Exato, matei um velho, um casal. Exato. E aí eu peço esse Uber, né? E entro na pastelaria comer um lanche ali. E fico ali, eu e esse meu amigo. Meu amigo Leopoldo. Beijo, Leopoldo. A gente fica ali, né? Passa uns 40 minutos ali, né? Jogando conversa fora e vamos pedir o Uber, né? Nem lembrava que tinha pedido Uber pro cara. Quando eu pego o celular, a corrida... Já tava com as ideias meio embaralhadas. Já, né? Tava meio embaralhado. Quando eu pego o Uber, o aplicativo pra pedir o Uber, tá 40... Não acabou a corrida ainda. A corrida ainda está em andamento. Aí você pensou, filha da puta, o Uber tá me dando golpe. Ele não cancelou a corrida, tá correndo pra sempre, ganhando dinheiro às minhas custas. É, então. Com carro vazio, dando volta no quarteirão. Filha da mãe, né? E eu não lembro, porque 2018, eu não me lembro quando começou o Uber, mas 2018 eu acho que não tinha muito tempo de Uber. Acho que começou a pegar mesmo em 2016, assim, foi então, uma parada assim. Eu acho que nem tinha 99, nem outras opções ali na época. E eu precisava do Uber pra ir pra casa, né? E a corrida tava lá num bairro de Curitiba chamado Pinheirinho, que é um bairro relativamente afastado, bem afastado. E com uma fama aí não muito das melhores em Curitiba. Enfim, não sei também, né? Não sou de Curitiba, pessoal que mora no Pinheirinho. Quem somos nós para julgar-nos? E aí eu mesmo mando mensagem, ligar. Tentar ligar pro cara, pro motorista. Ele não me atendeu. E a gente ali, porra, vamos cancelar essa corrida aqui. E eu nem lembro se tinha, né, cara, não lembro os recursos ali que a gente tinha, mas daqui a pouco o celular toca. No que o celular toca, eu atendo, é o Uber. E aí o Uber, ele me fala, eu falo, cara, eu pedi um, ele fala que é Uber, eu falo, mano, eu pedi um Uber aí pra um casal desconhecido na rua. Já ligou, você atendeu o puto, né, ô meu? Porra, vai encerrar essa corrida aí, eu quero ir pra casa, meu. Exato, mais ou menos assim, nesse tom, E aí, mas o que aconteceu? Eu preciso pedir Uber pra casa, a corrida não encerrou, acho que deu algum erro aí. No que eu termino de falar, o cara, ele fala, mano, o passageiro tá armado. O passageiro tá armado e ele tá me fazendo fazer corrida pra cima e pra baixo de droga, eu acho, fazendo tráfico ali. E aí... Tô sendo feito de refém. Exato. Aqui. É, mas eu, na hora eu falei, ué, mas vai embora, mano. Acelera esse carro. Não, filho, sai, você tá ligando pra mim? Sai. Pô, dessa, você tá, meu, vai embora. Te liberando, filho. Vai. Era do meu aval que você precisava, tá liberado, filho. Pode vai ir, embora, mano. É, não fez muito sentido. E não faz muito sentido. E aí, quando eu falei isso, ele fala, mano, eu tô num beco aqui, eu não vou ligar o carro. Nisso, o casal tava fora do carro. Tava fora do carro. Eu não vou ligar o carro, eu tô com medo de levar um tiro aqui e dando meia volta. E aí ele falou, o cara tá voltando, vou desligar. E desligou. E aí eu olho pro Leopoldo e... Leopoldo, temos uma aventura. Leopoldo, temos que salvar o dia. Temos uma situação aqui. Eu tô rindo, mas não é, né? É, não é engraçado. Assim, né, a gente nem sabe qual que foi o desfecho da história, né? Exato. Eu sei. Você sabe? Eu sei. Não, você não sabe essa história inteira? Não, eu sei mais uma parte dela, mas tem o mais uma parte oficial, não. É, eu acho que o desfecho do Uber aqui a gente tem. Tá, então segue. É. Aí passou uma viatura na frente do rolê. Então, não, eu liguei pra polícia. Ah, você ligou pra polícia? Assim que desligou a chamada, eu falei, Leopoldo, vamos ligar pra polícia, né? Eu nunca liguei, tá aqui uma oportunidade. Ligamos pra polícia. Dá mó cagaço de ligar pra polícia, né? É, eu já passei por isso, falei, mano, vai que eles acham que eu sou o bandido, tá ligado? E tô ligando pra, tipo, não dar para, porque eles vão falar, o bandido nunca vai ligar pra se denunciar. Sim, eles devem estar acelerando meu endereço aqui. É. Vou ter que falar aquela em 30 segundos. Aquela tática, tá ligado? De você tocar a campainha na casa dos outros e ficar na porta, assim, falando, mano, não sei quem fui. Sim, exato. E aí, de certa maneira, eu poderia ter certa culpa ali, né? Na parada. Mas enfim, eu não, né, liguei pra polícia. Cúmplices de um resgate. E expliquei minha situação. Falei, cara, né, expliquei a situação e passei o endereço de onde o Uber tava na hora. E falei, ó, tem um Uber sequestrado nesse endereço. agora é com vocês. E beleza, né? Registrei ali, sei lá se é o BO ali, BO não, mas registrei a ocorrência no telefone e vida que segue. Saí com o Leopoldo ali na calçada, já imagino que já devia ser umas 4 da manhã. E a gente ali, né, meio feliz do álcool, esperando algum, sei lá, algo acontecer. E uma viatura parou no semáforo ali. E no que a viatura para na minha frente ali, eu bêbado, logo depois de ligar pra polícia, eu falo, é pra mim. Só pode ser os caras. Só vieram me buscar. E você nem tinha falado onde você tava, né? Exato. Não tinha falado nada na ligação pro policial, no endereço meu. Só o endereço do cara mesmo. Não falei nem meu nome, eu acho, pra já não me queimar. Pra não me queimar com os estiques. E aí, quando a polícia para ali, eu no meu raciocínio ali da madrugada, de bêbado, é... Baixa o vidro policial. Dando ordem. Sai do carro. Você enquadrou o policial. Eu enquadrei o policial. Tá com o documento aí, chefe? Não, eu olho pra ele e falo, e aí? que deu lá? Essa história ela tem 5 anos, os detalhes aí, né? E aí? Mas eu lembro de ter sido mais ou menos assim. E o cara, eu falei pra ele, olha, liguei pra registrei essa parada aí, se tem alguma novidade. O cara sem fazer ideia do que você tava falando. Eu acho falando. Que eu queria uma atualização ali, na verdade, né? Tipo assim, rolou, deu boa. Tipo assim, você bate um rádio aí, pô, na ocorrência lá. E foi o que ele fez, ele ligou pra central, acho que ele estacionou ali, e ligou pra central, e eu e meu amigo Leopoldo ali no, porra, que legal, né? Que aventura. Ele liga pra central, confirma ali que a ocorrência que eu fiz. E aí eu queria, né, meu objetivo era esse, na verdade. Era, cara, atualiza esse endereço aí que já é outro. Aqui, ó, tá em outro lugar. Eu tô com o cara rastreado aqui no meu celular. Exato, ele tá aqui, ó, vai. Ele está em movimento. E aí, mano, e aí a história ela fica meio mirabolante. A partir de agora a história, né, começa a parecer muito mentira a partir de agora. Exato, esses dias eu contei pra uma amiga minha que o pai dela pra essa amiga nossa que tava junto quando, uhum, quando eu contei pra você. O pai dela é promotor. Eu acho que ele é promotor, alguma coisa assim. Enquanto eu contava, foi a primeira vez que eu contei pra alguém da justiça, eu acho, essa história. Eu falei, cara, o policial podia ter feito o que ele fez? Porque quando eu entrego o celular pro policial, ele fala, entra aí. Entra aí. E eu tinha 20 anos, né? Em 2018. Foi dar um rolê de camburão. Aí eu, cara, né? Porra, eu tô bêbado. Botou você e o Leopoldo na viatura e foram atrás de bandido. Mano, eu tô bêbado, E era isso que eu precisava pra agora. Exatamente. Vambora. O tipo de aventura que você tava procurando. Vamos embora muito, né? E aí, eu e o Leopoldo já eufórico, né? Que legal. Legal. Perseguição policial. E a gente entrou na viatura. E o cara com o meu telefone ali na frente, indo até o endereço do Uber. E eu lembro de olhar pro Leopoldo assim, já meio, caralho, mano, que legal, né? A gente empolgadaço com a situação. E aí foi chegando perto do endereço, demorou um pouco, que os caras estavam longe mesmo. Foi chegando perto do endereço ali, eu lembro eu lembro muito disso. De olhar pro Leopoldo, dar uma baixadinha assim. Tipo, se rolar tiroteio, vamos ficar se abaixar da linha. Abaixo da linha da cabeça dos estilos. A gente tava nesse nível de aventura, assim, de expectativa. E quando a gente tá chegando, o traficante ali, sei lá como eu chamo esse menino. Humilhante. Humilhante, ele impostor. Tinha já evadido a parada, mas o Uber tava ali. Nossa, você encontrou. A gente encontrou o Uber, ele não tinha encerrado a corrida. Era uma Duster branca. Ele tava com muito medo de encerrar a corrida e morrer. Não sei se ele queria, tipo, receber. E era na época que o Uber andava de social, tá ligado? Todo arrumadinho. Exato. Tratava bem os clientes, tinha bala. Água, cerveja. Loló, lança, doce. Ele tinha abastecido, né? Ele comprou do passageiro anterior. E aí a gente encontrou o Uber, né? Com a viatura. E aí a viatura abordou o cara, perguntou se ele queria registrar alguma coisa ali. E, incrivelmente, ele não quis registrar nada. Falou, não, só quero banir aquele cara. E ele foi meio poucas mesmo. E, tipo assim, a conversa com o policial durou segundos. E o, ele falou, ó, ele entrou no prédio ali, tá o prédio, e eu tô indo embora. E aí... Eu não fico mais um segundo nesse lugar. E aí a polícia deu uma rondada na quadra, deu umas duas voltas na quadra, comigo e com o Leopoldo ali. Com vocês? Com a gente dentro. Cara, que loucura. E a gente na expectativa, querendo muito que o cara saísse do Matagal, que começasse uma, um episódio ali de... E vocês falassem, é ele! Vai, vai, vai! Vai, vai! Pega ele! E, mas isso não aconteceu, infelizmente, né? E aí foi isso, aí o policial, ele perguntou onde a gente queria ficar. A gente ficou num posto ali, não muito longe, porque não quisemos... Onde vocês querem ficar? Não quisemos incomodar. Não tem mais nenhuma ocorrência aí, mano. Leva aí pra noite aí. A gente já fica já, nós estamos no pump. Que você precisa de ajuda pra alguma coisa? É, mas aí a história foi meio que essa. E aí eu acordei, não sei se no outro dia já, mas alguns dias depois já o meu Uber, ele era inexistente. E ainda é. E esse pai dessa minha amiga... que eu contei, ele falou que não, o cara não podia ter feito isso. Que é, ele fez. Não, mas obviamente não, né? E aí eu não sei se ele, na madruga ali, o policial, ele se sentiu à vontade em burlar alguma coisa ali, a gente era muito novo, né? É, ele não quer nem foi saber, embora. Né? Ele, tipo, não quer vamos nem aí. Saber, os tiras. Tipo andar sem cinto, assim. É. Mas e foi essa história, então hoje eu só ando de 99 ou em driver. Aí, ó. E o cara foi banido só por tentar fazer uma boa ação. Então tem que saber ponderar até a hora de fazer uma boa ação ou não. Exato. Tô falando que você nunca deve chamar um Uber pra alguém que tá necessitado? Tô falando exatamente isso. Exato. Toma cuidado. Às vezes é olho por olho e o dente é por dente. Eu, por exemplo, foi a última vez que pedi um Uber pra alguém. E pra mim também. Até porque nem pra você rolou mais de pedir. É. Cara, é uma boa história. É uma boa história. E bem extraordinária, eu diria, né? Ela é. Ela é, às vezes quando eu conto essa história com certa frequência pra novos amigos e geralmente no meio da história, assim, eu entro nessa, eu falo, cara, a partir daqui a história ela fica meio parece mentira. A partir daqui você pode escolher acreditar ou não, mas esses já fica a seu critério aí. Aconteceram de fato. Não, isso de vocês entrando na viatura é maluquice, muito né? Fantástico. É uma coisa fantástico. Realmente... Dá vontade de estar vivo pra poder estar sujeito a viver momentos como esse. Exato. Foi a única vez que eu andei de viatura. Leopoldo já não pode dizer o mesmo. Mas... Ele foi detido? É. É uma história boa aí dele. Cara, eu nunca tive problema com a polícia, exceto a vez que a polícia me parou no Rio de Janeiro e vasculhou meu carro de cabeça pra baixo. Revirou meu carro. Inclusive, nós estamos indo pro Rio de Janeiro agora, que é um lugar que isso acontece muito. Toma cuidado. Né, a terra da abordagem policial e principalmente do suborno, né? Lá é o bagulho é muito doido, esse lance da mescla da polícia com a milícia, e aí parece que é todo mundo meio bandido, minha única referência você não sabe aí é a tropa de elite. É, né? É meio cada um por si lá no Rio de Janeiro, assim, os caras vivem um The Purge miniatura, The Purge pocket version. Mas é a cidade maravilhosa. Eles acham piada, né? Pois é. E eu que não é dos melhores lugares. Não né? É, com certeza. Tem uma experiência policial. Tá paia, bem paia pra caralho. Mas no Rio esse negócio de lei. Se no Rio, se eu não me engano, tem uma diferença, né? Do lance de não beber e dirigir. Porque lá, eu acho que São Paulo não tem isso de lei seca, né? São Paulo existe uma tolerância pra algum nível de álcool no seu organismo. No Rio de Janeiro é zero. Então, alguém me falou isso, mas na minha cabeça. Cabe ao município? É uma lei municipal? Sim, acho que sim. Mas enfim, no Rio é assim mesmo. E. Mas isso acaba, né? Com certeza deve diminuir muito a incidência de acidentes de trânsito, né? O que é ótimo. Só que parece que isso é feito muito mais pra polícia poder ganhar dinheiro em cima de quem bebeu do que de fato pensando. Mas enfim, os fins são mais importantes do que os meios nesse modelo, né? Sim. Apesar de acontecer bastante sujeira aí. Você tem alguma história curiosa com Uber? Cara, com Uber, tem umas histórias que eu vomitei, né? Que são grandes clássicos do rock. E tem várias pequenas histórias, assim, né? Uber, ele tem isso de... As pessoas que fazem Uber, elas parecem ser meio do mal, às vezes, né? É. Parece que todo Uber odeia muito as minorias, assim, tipo... É, tem isso, né? Não dá pra puxar muito papo. É melhor não descobrir quem tá te levando, às vezes, né? É. Exato. Porque você começa a ficar com um pouco de... eu crio vários personagens aí no Uber pra evitar entrar em conflitos, assim, então... Eu também, vários. Falo, não, é isso mesmo, é Bolsonaro mesmo. É, vambora, vambora, é 22. É isso mesmo. Mas é, eu tenho um amigo, uma história breve de um amigo, uma vez ele pegou um Uber muito novinho e no meio da corrida o Uber falou que era, se não a primeira, uma das primeiras viagens. Aham. E o cara, ele ficou nervoso, muito nervoso. E eu não lembro qual foi a situação, se... O cara, o passageiro? Não. O motorista? O motorista. Ele tava muito nervoso. É tipo, estou nervoso, é meu primeiro dia. Esse print lendário do começo da internet aí. Nossa, mano. Não, eu lembrei agora. A história é o certo. É, eles pararam numa blitz. Ah, eles pararam numa blitz. Não, nossa, agora eu lembrei a história total. Se esse meu amigo estiver ouvindo aí, ele vai me corrigir depois. Mas... O cara do lado, eles estavam na blitz, na fila da blitz, e o carro do lado, o cara, ele tinha bebido um pouco e de alguma maneira o passageiro, uhum, meu amigo, ficou sabendo. E o meu amigo desceu do carro pra dirigir pro cara do carro do lado e passar na blitz. E não ser pego no bafômetro, entendeu? O carro do lado? O carro do lado. E aí seu amigo ficou sabendo disso. Acho que o cara... É, o carro do lado... Sei lá, deviam estar com o vidro aberto, o carro do lado. Eu bebi, alguém me ajuda. Ele tava tudo gritando isso em movimento. Na blitz. Tudo isso na fila ali, no engarrafamento, sei lá. E aí esse meu amigo, ele desceu, entrou no carro do lado e dirigiu e passou a blitz pro cara. Mas é uma breve história que um amigo me contou, ele tinha mais detalhes. Isso é radical, e ele se botou numa posição de risco ali, né? É. Porque querendo ou não, ele estava sendo cúmplice de um ato ilegal, né? É. Não sei o que pode acontecer com uma pessoa que é pega fazendo isso, né? Talvez não muito, mas... Eu acho que não muito mesmo. E bom, como o nosso episódio já tá ficando muito longo, porque as histórias são boas demais e a gente perde noção do tempo, né? Sinal de que a gente tá se divertindo. Quando você não vê o tempo passar é porque você se divertiu muito. E a gente espera que você não tenha visto esse tempo passar desse podcast aqui, desse Bocadinhas, dessa quarta-feira maravilhosa. Eu quero agradecer muito o Matheus, que tá aqui fazendo essa participação mais que especial, realizando meu sonho aí de gravar um Bocadinhas com ele, que vai aparecer aqui mais vezes, porque ele tem muitas histórias bem interessantes no mesmo nível. Muitas mentiras. Muita mentira inventada da nossa cabeça aí. Do zero. E é isso. Espero que você tenha se divertido. Espero que você lembre que Jesus Cristo te ama e ele sempre te amará. Obrigado, viu, Lucas? Que é mais importante. Tamo junto. Espero que você tenha gostado da experiência. Eu acho que todo mundo tenha gostado aí. A gente se vê naquela semana que vem gostosa. E o meu beijo, ele é no seu coração. E ele é na sua alma. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.